Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes! Está começando o primeiro episódio do Magicando, a sua dose, enfim, insira a periodicidade que formos combinar aqui, do seu podcast sobre capirotagem, porque é isso que a gente vai abordar aqui nesse momento, porque a gente não vai falar sobre religião, a gente não vai falar sobre crença, a gente não vai falar sobre vida, a gente vai falar sobre capirotagem, porque é isso que nós somos, satanistas, adoradores de Satã. Adeus. Não sei. Adoradores de ateus, inclusive. Nós adoramos. Depende do ateu, inclusive. Enfim, já vamos começar a arrumar briga, né? Enfim. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui com Marcos Keller. Olá. Eu tinha preparado alguma coisa, mas eu fiquei mexendo no livro e, puta, gravar ao vivo é foda. Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando Magicando em áudio agora. É isso aí. É porque não era, antigamente não era em áudio. Tinha uma tem Magicando os meus posts lá do. Ah, verdade. Dos patrões. Nossa, uma memória de peixe dourado. Seu sem vergonha. Pra você ver que o chefe não tá olhando nada. Você faz o que você quer, né? Faz o que você quer. Tá cheio de foto pelado meu lá e tá tudo lindo. Mas esse que é o objetivo. O objetivo é que fazer com que a pessoa pense que você tá de olho. Porque aí você, né, gera. Né? Você não precisa estar de olho de verdade, você só precisa criar essa expectativa. Cair no truque. Temos aqui ela também, Juliana Ponzilacqua. Olá, vocês estão tudo bonzinho? Eu não tenho frase de efeito hoje, Andrei. É tudo bem, mas relaxa que a gente vai soltar. Então tá. Vai Se soltar. Vocês estão tudo bonzinho, vocês vão parar de ficar bonzinho a partir de agora. Temos aqui também ela, senhora. Vamos parar com essa putaria? Eu vou continuar com o senhor ou senhora Penumbra ou a gente pode falar o nome de você? Então, batismo ao vivo, né? Aqui. Então tá batismo aqui. Senhorita Lívia. Lívia Penumbra. Oi. E aí? Gente, eu tô aqui como a grande orelha, que vai ser iniciada por esses outros malucos. Olha aí, estamos pegando os brincos já. Editora da maior editora de ocultismo do Brasil. É verdade. Toma... E vem falar que tá aqui. Pode pra ser assim. E vem falar aqui que tá só de orelha. Tá bom. Tá bom. Vocês vão entender porque eu tô aqui só de orelha no decorrer desse episódio. E temos aquele também, o ex-senhor Penumbra. Na verdade, ele continua sendo, né? Mas a gente vai falar agora do nome real dele, que é Estevão Ribeiro. Boa noite. Não, mentira, Vinícius Fernandes. Vinícius Fernandes? Ai, caralho. Fernandes? Vinícius Ferreira. Vocês casaram quando? A gente é irmão, pô. É que a gente é irmão, eu confundi de qual lado da família. Ele é, infelizmente, do lado ruim, aí eu, sem querer, passei ele pro bom. Mas ele é do ruim. Então é isso, a gente tá um pouco... Enfim, esse piloto vai estar um pouquinho... A gente tá se achando ainda sobre como é que vai ser esse estilo, né? Como é que a gente vai abordar esse tipo de assunto. E por isso, inclusive, que o tema desse primeiro episódio é sobre o Manifesto Comunista? Não, o Manifesto do Magicando. A Ju falando A. Vou embora. Ninguém me avisou. Tô achando que é o comunista. Até porque eu tô sentindo que tem reaça aqui nessa mesa. Então não pode. Então vamos deixar quieto. Então é isso. Não tem recadinho. Recadinho, na verdade, não tem, porque é o primeiro. Nem leitura de e-mails e comentários. Tem recadinho, porra. Tem? Compre Penumbra. Não, calma. Não. Isso daí vai ser... Acha que não vai ter edição, mas vai ter aquela mensagem subliminar. Isso. Tipo Jequiti, assim? Isso. Nossa, em áudio o Jequiti vai ficar da hora. Tudo vai ter que rodar o podcast calculado. Ao contrário. Tô gostando. Não, mas é verdade, porque eu tô com a lógica do podcast editado. Eu vou falar, não, agora eu vou inserir o recado, mas não tem essa necessidade, né? Então a gente vai... Não sei, você que é o cara da mágica da edição aí, se é que vai ter alguma, né? Não vai. Inclusive, a sua crítica a certas editoras concorrentes vai ficar. Dá pra botar um pi ainda. Pô. Não, dá pra colocar um pi. Só que eu não vou abrir essa porra desse arquivo pra colocar o pi agora. Tá. Se tiver um pi aí, é porque já chegou o processinho. Tá. Então, eu acho que vou ter que colocar esse pi. Inclusive, tem uma história sobre... Vou ficar quieto. Relacionado a isso. Deixa pra próxima. Vai ter um episódio sobre. Deixa a gente chegar pelo menos no quinto episódio. Coisa assim. Preparar as barreiras mágicas. E, galera, a gente vai falar sobre o manifesto e também apresentar a gente. Porque nós somos essa galera que decidiu... Enfim, a gente já falava sobre esse tipo de coisa no Mundo Freak Confidencial, que é o nosso podcast sobre... casos insólitos, paranormalidade, esse tipo de coisa. Só que assim, lá a gente tem uma limitação de que não é um episódio, não é um podcast, um projeto que é só sobre isso. Então a gente meio que fica capado de acabar entrando em alguns assuntos mais profundos dentro do ocultismo de maneira geral, né? Enfim, o que eu gostaria de falar vai estar tudo já dentro do manifesto, a gente vai discorrer cada um desses tópicos. Então, antes da gente começar aqui, gostaria de falar que esse episódio, esse programa, é um oferecimento da Penumbra Livros. Penumbra. É isso aí. E o nosso último, agora datando o programa, nosso último lançamento foi o... Qual foi? O Bruxaria Apocalíptica. Peter Gray. Tá aqui, tá na mão. Peter Gray. Sim, um livro muito maravilhoso, muito sensacional. Pra quem não sabe, foi eu que traduzi, por isso que eu falo tanto que esse livro é bom e sensacional. Olha lá, tem meu nome aí. Tem minha... Aliás, deixa eu pegar uma caneta e vou pedir um autógrafo. Isso torna você legalmente responsável pelo que você diz. É, a pessoa fala, que tradução de merda. Não, não é, tá bom, sim. Passou boa pelo crivo do senhor Penumbra. Não tá ruim, não. Tá. Kelly, você pode fazer isso depois, né? Você sabe. Tá bom. É, né? Depois você sabe, né? Né? Vamos lá. Vamos tentar conter esse espírito anarquista. A gente tá se achando aqui nesse momento e, antes de tudo, a gente precisa se apresentar, porque muitas vezes a pessoa conhece a gente já do Mundo Freak Confidencial, só que lá a gente não fala muito sobre... A gente não aborda muito sobre espiritualidade e eu nem acho que aqui vai ser exatamente o lugar também. Só que eu acho interessante as pessoas conhecerem um pouco a gente pra saber exatamente que tipo de coisa que essa pessoa acredita quando tá falando essas merdas que a gente for falar, né? Que, enfim... E também não, acho que é um diálogo mais... Esqueci próximo, a palavra. Permissivo, não. Jesus, não, calma. Nossa. Nem sei o que significa permissivo. E olha que eu sou escritor. Sabe sim, você só não dava nome. É. Não, mas acho que é um diálogo mais sincero aqui com o que a gente tá falando. Eu vou começar então por mim, já que todo mundo tá tímido. Cara, crença comigo é um negócio muito complicado. Primeiro porque eu não tenho uma, começa por aí, eu não tenho uma religião. Eu sou agnóstico. E, enfim. E bastante cético com muitas coisas, inclusive. Eu falo, pô, André, então você tá rocheando um episódio sobre. Um projeto sobre capirotagem? Sim, porque, enfim, quem manda sou eu e tô aqui, né? Mas a ideia é que eu sou agnóstico, porque, cara, me incomoda muito essas certezas que as pessoas têm sobre tudo. Se você tem alguma coisa, encontrou alguma coisa na sua vida, ótimo, bacana. Eu não tive essa sorte ou esse azar, dependendo do seu ponto de vista. E, enfim, é isso que funciona pra mim. É ver se, enfim, duvidar muito das coisas que eu vejo, assim. E uma coisa que eu acredito muito... É que, como o próprio autor, que eu esqueci o nome, eu prometi que eu ia estudar para esse episódio, que fala que o homem, ele é um animal simbólico. Eu acredito muito nisso. Nós somos cercados de efeitos psicotrópicos da realidade e a gente tenta dar significado a eles, né? Nós tentamos dar sentido à nossa vida através do que a gente sente, né? Escuta, ouve, enfim, toca... Toca de muitas maneiras diferentes. Então a gente tenta... E assim, eu respeito muito isso. Então assim, magia existe? Não sei. Apesar de... É complicado. Mas a gente vai tentar aqui pra descobrir. Como é que esses microfones chegaram aqui? Depois a gente conta essa história. De acordo com o professor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele que me desculpe, da PUC, Ciência da Religião, magia existe. Inclusive ele tem um livro chamado Magia. Primeira linha é Magia Existe. Professor da PUC, Ciência da Religião, pós-doutor e os caras quatro. É que a PUC também, né? Tipo... Casa do caralho. Não, mentira. Tá do caralho, é a USP. Uma linda universidade. Que não, tô de sacanagem. Tipo, que realmente foi grandes bosta advogado. Na brincadeiras à parte, o que é pra provar que, enfim, eu não sou nada e eu tô aqui na pista pra negócio. Marcos Keller, E aí? Sou eu. É isso aí. O que, que eu acredito? Não, você não. Vamos passar pra Ju, porque você tá comendo, então... Não tô comendo, não. Parei já, ó. Engoli, ó. Tá bom, tá bom. Tá, vai, Ju. O que isso é meu? Vai você, você. Ah, tá. Quem é você? Nossa, que pergunta difícil, já ficou filosófica. Eu andrei essas perguntas. É. A Tupá reclama horrores dessas perguntas do Andrei. Né? Defina a história. Defina o mal. Defina o mal. Tá. Não sei o que falar. Oi, eu sou a Juliana. Tudo bem com vocês? Eu acho que a maioria deve saber que eu sou bruxa. Respondendo às 15 mil perguntas do gênero, não, eu não sou wicana. Deixa eu ver. Mas uma das coisas, quando eu comecei a me interessar com isso, foi por Wicca. Então não cuspo no prato que comi, não. Não cuspo mesmo, de verdade. Mas não me achei, não achei legal. Resumindo, eu não acredito que deuses existem. Pronto, tremeu a terra. Eita! Que bruxa de araque dessa porra. Já não, rasgou essa... mais uma carteirinha aí. Rasguei. Eu acredito nos deuses como... Ih, fugiu a palavra. Como arquétipos dentro da gente. Quando a gente precisa fazer alguma coisa... A gente invoca um arquétipo X que vai dar essa força pra gente e a gente consegue realizar isso. Então eu não acredito que tenha uma filhinha de deuses lá em cima ou lá embaixo, como queiram, sentadinhos em cadeiras, e aí quando eu levanto o atame, o Odin levanta, opa, sou eu, gente, dá licença aqui, larga o copo e desce. Parece não. Historinha do Carlos Ruas, né? Sim, sim. Né? Não acredito que seja isso. Acredito que trabalhar com essas forças é invocar arquétipos e dentro da gente. E hoje, se você perguntar pra mim, mas qual é a linha de bruxaria que você segue? A minha. Eu fiz um catado de coisa e faço o que eu acho bom. Bacana. Vejo livros a caminho. Vixe, acho que não. Sei lá, não sei. Fala com a gente. Mas não sei. Eu acho que é isso. Tem que falar, mas eu acho que já abalei bastante. Sua cor favorita? Minha cor favorita é lilás ou roxo. Ah, claro, né? Óbvio, né? Roxo funeral, né? Gótica suave. Fúnebre. Agora, Keller, já que você tirou da boca, por favor, fica à vontade. Ah, aqui estou. Meu nome é Marcos Keller e o que eu acredito... Depende, hoje é quinta-feira, né? A gente tá gravando. Quinta-feira eu acredito na ciência. Ele é meu Deus, porque é o dia que eu estou estudando lá na Universidade Pontifícia, eu não sei, nunca sei se é Pontifícia ou se é Pontifícia, acho que é Pontifícia. Universidade Católica, então tenho que adorar ao Deus Ciência. Agora, sobre crença, assim, falando no geral. A minha tradição, acho que a maioria dos ouvintes do Mundo Freak, os ouvintes do Magicando talvez não, porque vocês estão ouvindo agora, né? Sabem, eu tenho uma tradição cristã muito forte. Inclusive, durante um tempo, eu cheguei a tatuar como pastor de jovens, olha que delícia. E já tocava o terror na mesma linha do que a gente tá aqui. A galera estudava simbolismo, cara 4 e tal. Eu achava que eu tinha falado alguma coisa. Mas tô aí como pastor de jovens. Ah, vai. Falava palavrão, era mó legal, porque sempre tinha uma mãe que chegava assim e falava: ai, mas por que que você fala esse tipo de palavrão, esse tipo de palavra? E aí eu pegava na Bíblia e falava assim: aqui, Jesus tá falando raça de víbora. Você acha que isso é um elogio? O que que isso aqui, né? Aí a galera: Jesus é tão na paz. Aí você pega a passagem do templo, né? Que ele tá chicoteando a galera e derrubando coisa. Dando pescoço, Jesus pistola. Jesus pistola. E distribuindo vinho pra geral, né? Claro, então o cara era bacana. A minha tradição, então, ela vem muito dessa tradição cristã. Eu entendo o paganismo, por exemplo, os deuses, as divindades, os simbolismos, também como se fosse um alfabeto, saca? Eu saco eles como atalhos de teclados, entendeu? Uma coisa mais nesse sentido. Não tô dizendo que exista ou que não exista, tô dizendo que indiferente pra mim, saca? A questão é que funciona e é isso que importa, no fim das contas. Agora, sobre magia também, que é uma coisa que é bem importante... Eu também acredito que você faz algumas coisas e outras coisas acontecem. Isso é fato. Agora, como que elas funcionam, qual que é o mecanismo que ela rola, aí é outro caminho também que você pode teorizar à vontade, mas a grande real é que nós não temos meios necessários para sacar o que, que é que tá rolando por trás, né? Então fica bem complicado. Tem muita coisa na minha vida que eu bato o olho e falo, mano, aí eu lembro daquele sigilo lá atrás, eu lembro daquela coisa lá atrás, eu lembro de alguma coisa atrás que acabou batendo e tal... Que é muito, muito interessante de olhar. Mas não é ciência, você não tem como calcular isso. E isso é uma diferença também que é importante falar. Agora, então, basicamente, qual que é a minha crença? A minha crença é em nada e a minha crença é em tudo, tá ligado? É o que tá aí, é fenomenológica. Agiu é o que vai funcionar. Agora, na hora da doença, a gente reza pra Jesus e pra quem mais vier. Na hora que o avião tá caindo também. Na hora que o avião tá torto, aí tudo bem, porra. Né? Quando entra o papo no avião, nossa, a gente se sente mais protegido. Quando vai fazer o exame de gravidez, aí também chama toda época. A divindade é disponível, né, cara? Sim. Inclusive, eu tenho uma história sobre chamar a divindade disponível e gravidez. Uma hora dessa a gente conta. Ai, meu Deus do céu. Mas também adoro o Deus Ciência como um bom pesquisador e coisa e tal, que você não pode partir da existência da coisa a priori. Olha aí. Mas aí você é de humanas, né? E aí todo mundo sabe que você já parte do princípio que o comunismo vencerá, né? No comunismo, mas né, também, claro. Também não acredito no comunismo, tá? Só pra avisar a galera aí. Só pra avisar a galera aí e tal. Muito bacana. Mas uma coisa, meu mundo aí. É uma coisa bem século XIX, né? Bem teleológica. Bem bacana. Legal, acho muito bacana, acho muito legal e tal. Gostaria. Tenho até amigos que são, né? Comunismo. Tenho até amigos que são, gostaria que acontecesse. O que você quer, Keller? Eu quero que o mundo acabe em fogo. Queima a cabaré, né? É, seja espiritual, seja nuclear, seja o que for. Pode ter um barranquinho? Barranquinho nesse fogo, também. Que eu quero morrer encostada. Perfeito. Inclusive, vou terminar citando Nietzsche, que eu venho então como o vitorioso Dionísio que vai transformar o mundo numa festa. Eita, Nietzsche, eu quero. Louco, mandando carta pra mulher do Wagner. Show de bola. É isso aí. Isso aí. A apresentação do cara foi muito tipo, ah, eu vivo do que a natureza dá. É. Mas inclusive eu fiz artesanato pra galera aqui. Vocês não estão vendo, mas vocês ganharam artesanato. Um presente muito lindo do Keller. Lívia, você você se diz como orelha, mas você já gravou um episódio falando sobre algumas experiências que você teve na adolescência e tal. Eu acho que talvez mais pra frente a gente vai fazer um gigar disso, talvez não seja agora. Mas então, o que, que você é hoje? O que, que você se considera? Hoje, vamos dizer assim, eu tive várias experiências enquanto criança, enquanto adolescente, que eu percebi que, tipo, existem coisas que não são explicáveis ainda. E eu tinha medo disso. Então, durante um tempo eu tentei entender, deu tudo errado, foi tudo pra merda, foi... Vixe. Aí deu... Vixe. Isso é uma história comprida. Tão comprida que eu não ouvi até hoje. Eita, vai ser agora. A anos de convivência. Aí... Eu ficava todo o tempo pensando assim, não, cara, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, eu vou deixar de lado. E até que eu casei com esse magão sinistro, maluco. O mago implacável. O mago. Não confundir com o outro mago, viu, gente? Não, sério, eu pensava que isso, eu tinha deixado isso pra trás, apesar... De sempre estar no lado marginal da minha vida. E vi voltar. E na hora que voltou, eu disse assim, foda-se. Fica aí, né? Fica aí, agora eu vou tentar entender esta merda. Vamos tentar sistematizar isso. E uma das coisas que me levou a pensar desse jeito foi... Eu tenho uma rede de apoio agora. Porque quando você vai sozinho, vai na merda, amigo. A chance momento. Da merda é grande, né? Não, não é chance, cedo ou tarde, vai, né? Em algum vai dar uma você não acerta todas, não tem momento. Como você acertar todas. Mas tem uma dúvida aqui que eu acho que não quero calar. Da onde vem esse sotaque, Lívia? Então, rapidinho, parênteses assim. É que eu acho muito engraçado porque eu nunca tive essa oportunidade de falar com a Lívia, porque às vezes eu percebo que eu esqueci de falar quando eu tô já editando o episódio. Mas é muito bom porque a Lívia, ela tem algo que eu tinha muito no Rio de Janeiro. Que é o Tarra. Ai, Tarra lá fazendo negócio. Então, eu já tive muito isso. Talvez eu ainda tenha. Eu tô há uns 2 meses com o Vinícius me corrigindo pra ver se eu paro de falar Tarra. Não, que isso. Tarra. Eu acho tão legal, de verdade. A linguista aqui não gosta disso, não. Tem que falar Tarra mesmo. Ai, então, é complexo, né? Porque, na verdade, assim, eu sou gaúcha. Minha família... É do Nordeste, eu fui criada em Manaus. Olha que vai puxando o sotaque, né? Sou gaúcha e puxa um pouquinho. A Nordeste, ela vai falar. É do Manaus, aí vai mudando, o sotaque vai visitando, né? E eu moro em São Paulo. Aí, ó, acabou o sotaque. Ficou com o sotaque paulista. Cara, é uma mistura. É um sotaque sotaque brasileiro. É um sotaque brasileiro e tem muita gente que diz que eu tenho um mimetismo social. Se eu tô no meio de gaúchos, eu começo a falar cantado. Se eu tô no meio nordestino, eu começo a puxar um star, gente, esse tipo de coisa. Mas e Manaus, o que acontece quando eu encontro o amazonense é que... Baixo amazonense geral. O que é o baixo amazonense? Você vai falar égua. Égua. Égua. Falar muito rápido e muito alto. Louco. E é isso. É uma mistura do cacete. Teleza. Uma mistura do cacete. Excelente. O que eu acredito agora? Eu acredito que magia é uma espécie de hack mental. Você sabe que tem... Assim, a Ju falou isso, e você tá corroborando essa coisa de hack mental, etc. Que não existe Deus. Mas vocês sabem que tem uma galera que... Eu não disse que não existe deuses. Não, tá, ok. É, eu disse. Ela disse. Eu já vou tomar uma na... É que pra mim é meio... É que, assim... É que... Continua. Depois, isso é uma discussão pra depois. Mas vai. Desculpa a interrupção. Não é que eu não acredito que existam deuses. É até um approach meio New Gaiman, sabe? Eu acho que aquilo que a gente acredita muito existe. Boa. Então, foi uma das coisas que me fez eu me apaixonar por Neil Gaiman, foi esse ponto de vista dele. E eu acho que aquilo que a gente acredita muito existe. Se pra Ju não existe, não existe. Se pra mim existe, beleza. Mas o approach dela de ser um símbolo, eu acho que é até como nascem esse tipo de coisas. Nasce como arquétipo e pode nascer deuses também disso. Deixa eu só dar um acréscimo acadêmico aqui. Temos um pensador da Universidade de Jerusalém chamado Yuval Harari, ou Yuval Hariri, eu nunca lembro o nome do cara certinho. Pós-doutor Escambau IV, ele fala que uma das coisas que varia e diferenciaram muito a humanidade foi a capacidade de criar ficções e acreditar piamente nelas. Sejam essas ficções deuses, sejam essas ficções justiça, sejam essas ficções dinheiro, sejam essas ficções sociedade. Nós acreditamos tanto nessas ficções que elas nos regram a vida, elas nos dão sentido, elas nos movimentam, elas funcionam. Então não é só o Neil Gaiman, não. É academicamente também comprovado essa parada. É, cara, quer dizer que eu sou mais inteligente do que eu pensava? Leia o Yuval Harari. Muito bom. Tá no Sapiens, que não tá pagando a gente, então pode por pi. Excelente. Então, Vinícius. Ai, cara, falar do que eu acredito é difícil pra caramba, porque isso fica mudando todo dia. A minha crença é a coisa mais volúvel que existe. Mas vamos falar então do momento, né? Voltar. Hoje, quinta-feira, você hoje, acredita? Hoje, quinta-feira, ao contrário do Keller, hoje eu não acredito na ciência. Eu sou um engenheiro renegado, eu abandonei a profissão. Hoje eu resolvi trabalhar com livros, eu nunca terminei a faculdade de letras, não pretendo terminar. Mas em relação à magia, a minha história é muito maluca. Eu comecei, sei lá, com 8, 9 anos, fazendo meditação transcendental com um tio meu, que é pica das galáxias nesse negócio, e ele já... Isso aí é algum tipo de linguagem pra... É um grau, você atinge um grau que chama pica da galáxia meditação transcendental. É tipo o grau ninja. Ah, entendi. Pensei que foi só uma forma de falar de, sei lá, de abuso de menores. Não. Depois de Master Temple, tem pica da galáxia. Sim. Assim, Magister Temple, pica da galáxia. Olha, e esse seu tio era o quê? Como assim? Tá, mas ele... Era o quê? Ele acreditava no quê? Ele era Hare Krishna? Que ele não, era? Não, meditação transcendental é uma corrente mesmo de crença barra meditação barra técnica. Entendi. Que é bem interessante, na verdade. Tem umas picaretagens no meio, mas as técnicas são boas e me ajudaram muito na minha vida. Como é... Agora eu vou fazer uma pergunta. Como é que uma criança de 8 anos consegue... Porque você sentava a bunda e ficava não. lá. Não. Existe uma técnica simplificada pra criança. Tá. E ele era uma criança muito estranha. A técnica é, imagina o Barney, né? Não. E te abraçando. Inclusive, essa técnica pra criança... Barney, não. É tipo, ele tava no nível já hard, já. Ele era uma criança muito estranha. Você nem me conheceu, criança. Não sei o que você tá falando. A sua mãe me deu É, aí fonte também não. Fonte mais fiel, né? Informação. É. Mas então, a técnica pra criança é engraçada porque você tem que estar fazendo outra coisa enquanto medita. Porque a criança, na verdade, tem muita facilidade. E é muito fácil viciar nessa parada. Ah, depois disso eu virei cavaleiro da Távola Redonda. E eu não tô de sacanagem, mas isso é uma história pra outro dia. Cara, pensei que você falar cavaleiro do Zodíaco, né? Ia ser muito mais doido. É tipo com as pessoas. Cara, vocês não acreditam as ordens que existem por aí, viu? É louco. É verdade. E como eu nunca me desliguei, então ainda sou cavaleiro da Távola Redonda, então respeito. Depois disso, eu entrei pra IOT. Não sei se vocês conhecem, Iluminados de Thanateros, né? Que é uma ordem de magia do caos. E isso é o que eu tenho praticado até hoje. Mas a magia do caos em si é uma meta-crença, uma coisa muito maluca. Então não tem como definir em poucas palavras no que eu acredito, ou o que eu faço, ou como é a minha espiritualidade. Porque isso, de fato, muda semana após semana, dia após dia. Olha, que profunda. Ele acabou de sair do armário, né? Porque no Mundo Freak ele nunca tinha falado que ele fazia parte da IOT. Mas eu já falava. Não falava, não, porque. Não, eu nunca falei no Mundo Freak, mas todo mundo que pergunta, eu respondo. É mesmo? Ah, porra, mas isso aí também é a pior historinha do mundo, né? Tipo, sei lá, tipo. Deixa eu pegar um exemplo muito babaca. Tipo, se você não tem um exemplo muito babaca. Não tem exemplo. Se perguntar, babaca. Eu não vou. É, lógico. Sim. Não, mas isso é uma desculpinha. Não é uma coisa que eu escondia, né? Não, então, tá, tipo, só... Eu não saí falando. Camiseta da IOT. Aliás, posso chamar de IOT? Cara, você pode chamar do que você quiser. Suzy, né, como o nosso amigo. Chamar de Beth. Pode chamar de Beth também, não tem problema. Ok, então. Então é isso, gente. A gente criou um pouco dessa iniciativa pra... ter mais espaço pra falar sobre esse tipo de coisa e com mais franqueza também. André, uma pergunta. Nunca mais vamos falar disso no Mundo Freak? A resposta é que a gente vai continuar falando disso no Mundo Freak, só que com uma frequência como a gente já tinha antes, né? A gente falava de maneira mais rasa e também pra gente ter também um diálogo entre os dois projetos. André, uma pergunta. Pera aí, rapidinho. Não, fica à vontade, você também. Rasa. Pautas de 25 páginas. Fecha parênteses. Esse é o raso pro senhor Andrei. Não. Bruxaria era uma dissertação, uma tese. Dava pra publicar aquilo lá. Sim, cara, as pautas são diferentes mesmo. Eu vou falar por que esse projeto tá sendo criado agora. De primeira mão aqui pra vocês, no piloto, vou revelar pra vocês. É que no nossos episódios de capirotagem que o Vinícius participa, ele fica na viadagem e não fala as histórias. Então eu criei todo um projeto pra fazer esse filho da mãe contar as porra das histórias. Ah, agora vai, André. Agora inclusive, vai. Flávio, se prepare. Eu sei que você está ouvindo isso, você vai vir contar a história também. Se prepare. Tá bom, tá convidado aí. Beijos. Agora, pera aí, rapidinho. Andrei, pergunta. Assuntos que nós já falamos no Mundo Freak, não vamos falar aqui? A gente vai fazer o que a gente quiser, inclusive falar coisas e episódios que a gente, em teoria, já fizemos no Mundo Freak. Sei lá, por exemplo, existe necessidade de a gente fazer um episódio de biografia do Kenneth Grant? Ai, não. Não, né? Não. Foi, né? Existe Aleister Crowley? Precisa? Talvez não. Obras específicas. Talvez algo específico, não. Né? Acho que a nossa ideia aqui não é falar de biografia de quem quer que seja, né? Então, pois é, né? É abordar. E até porque o que a gente quer também é porque a gente viu que existe um público de pessoas que não são da magia, não são iniciados, mas que se interessam muito por esse tipo de coisa e por não conhecerem pessoas e por outros projetos não serem tão abertos assim a essas pessoas novatas, a gente sentiu a necessidade de falar com franqueza e também ir até o didático, porque o ocultista, o ocultista médio, né? Como. Cultista médio. Regular. Vota então, no PSDB. Bate panela lá do lado de fora. Olá. Reclama que o Starbucks tá caro. Não, calma. O Keller sempre arruma. Pô, cara, tá foda. Não, mas é como fala o Emílio Sorita lá, né? O afegão médio, né? Aqui é o ocultista médio. O que é o ocultista médio? Que, assim, por exemplo, no Mundo Freak, eu tomo cuidado pra chamar pessoas que entendem pra eu entrevistar. Por quê? Eu tenho dúvidas, eu não sou dessa área, então eu chamo pessoas que entendam pra complementar. Então, quando eu falo as paradas, é claro que eu não sei e eu continuo não sabendo. né? A ideia é que a gente vai aprendendo conforme a gente vai vivendo. E eu noto muitas vezes que o ocultista médio, ele torce o nariz para, às vezes, dúvidas muito básicas, né? Para referências muito básicas. Como se todo mundo tivesse, né, a obrigação de ser o iniciado Constantine. Sim. E tem muita gente que se acha Constantine, né? E tá mais para, enfim, Bruxonilda. Fala aí, Vinícius. Não, o lance é o seguinte, o ocultismo, de forma geral, ele durante muitos séculos, muitos milênios, ele ficou envolto numa aura de obscurantismo, né? A informação era velada, só quem era iniciado de alto grau tinha acesso às informações. Hoje em dia a gente vive, por causa de internet e tudo mais, a gente vive um momento que é exatamente o contrário. Tem informação demais e a pessoa não consegue filtrar o que presta e o que não presta. Eu acho que uma coisa que esse podcast vai servir bastante para fazer é botar a pessoa que está caindo de paraquedas nesse meio e que se interessa pelo assunto num caminho que ela possa seguir por conta própria. A gente não quer pegar na mãozinha da pessoa e fazer ela virar um magão sinistro, não é isso. É ter a capacidade de poder ajudar as pessoas a encontrar um caminho no meio da multidão de coisas que existem por aí para as pessoas acessarem. Pergunta, Vinícius, o que a gente falar aqui é regra? A pessoa pode seguir isso? Acho que isso vai pro manifesto. Então desculpa. Eu acho de extrema importância falar isso, inclusive quando os ouvintes vêm e falam assim, mas, Andrei, barra, Vinícius, você não tá fazendo barra, a voz Lívia, certa, barra... É verdade. Mas, Andrei, barra Vinícius, barra Lívia, barra Kelly, barra Ju, você pode me indicar uma biografia básica? A gente quer fazer mais do que isso. A gente não quer simplesmente... Tem uma expressão que eu adoro, que é armchair magician. É o mago de sentado na poltrona. É aquele que só lê. Tem gente que leu tudo. Tem gente que leu muito mais que todos nós aqui sentados. Opa. E não pratica nenhuma. Ah, pode falar porra, né? Pode. Não pratica porra nenhuma. Ai, Ju, se vamos falar sobre Satanás, não vai falar porra? Pode falar da porra de Satanás, inclusive. Nossa. Inclusive. Inflamável. Então, esse projeto é pra tirar o Andrei de cima do muro. Exato, também. Mas eu acho que o objetivo é fazer mais do que isso. É fazer mais do que... Olha, se você se interessa por neopaganismo, leia esse cara aqui que é bom. Se você se interessa pelo caos, pela magia do caos, leia esse cara. A gente não quer isso, a gente quer falar... Porque, muito bom ler. Eu também já li várias coisas que eu nunca tentei. E que hoje eu me arrependo pra caramba de não ter tentado. E na real tem uma coisa que o ouvinte talvez não tenha. A sorte que nós temos de, sei lá, de abrir a agenda aqui e ter um brother fudido da Umbanda, né? Uhum. Uma mina fudida da bruxaria. Né? Porque quando o bicho pega, todo mundo corre pro Umbanda. É só isso que resolve, gente. Então, essa é uma das ideias também, no fim das contas. É você ter aí uma outra fonte de informação onde tem vários olhares diversos. Inclusive, se você prestar atenção na nossa apresentação aqui, já mostrou que nós temos visões diferentes sobre a magia. Qual é a visão certa? A que você quiser pra você. A certa pra você. Não dá pra regrar pra o outro, né? Porra nenhuma. O certo vai ser o que a gente vai falando aqui. Foda-se. Olha, tá bom. Desculpa, de novo. E eu tenho só mais uma coisa pra acrescentar também. Se você não quero praticar magia, não me interessa nada. Mas eu gosto dessa coisa do reencantamento do mundo, que isso tem muita gente no mundo freak que curte. Total. Não acredito em nada, só que eu acho legal ver o mundo com uma forma encantada. Tipo, tem coisa além do meu trabalho, do meu horário. Hoje o Sor Lucas, né, postou no Twitter uma coisa bem bacana, que tava lá, em algum momento da vida nós viramos os NPCs, né? Se você está cansado de ser um NPC da vida, o cara que atende, o cara que conversa, o cara que dá informação, o cara que isso, e quer voltar a ter um encantamento, a gente também tá pra isso aí. Perfeito. Né? Essa é outra função. Se você, como NPC, ficar puto como eu, que ficam pulando seus diálogos, porque eu fico puta, não pule os diálogos do NPC, viu? Ouça de... Tudo bem que você tá jogando o jogo pela 50ª vez, ok, mas não pule os diálogos. Inclusive, eu preciso fechar o Chrono Trigger, acabei de lembrar. Parei. Tá bom, gente, vamos lá. Então, o que a gente pensou? A gente pensou que, enfim, dentre várias visões, a gente deveria unificar um pouco o nosso escopo, né? E direcionar isso pra que não fique uma porra louca e pra cada um não falar uma coisa diferente. A gente tem Poxa! Mas eu quero falar coisas diferentes. Gente, eu tô aqui pela treta. Pela teta também, né? Pela teta também. Por que não? Corta o uísque dela. Quem sou eu pra negar umas tetinhas? Mas a ideia é que, enfim, a gente tenha uma não é que seja uma regra, mas é que um direcionamento que vai servir tanto pra gente, da forma como a gente vai abordar esse conteúdo, quanto pra você, ouvinte, que está aí, neófito, que eu falei em off aqui, pela galera tava conversando e tal, você que quer se iniciar em alguma coisa, quer aprender alguma coisa, assim como eu quero aprender algumas coisas, pra você também ter uma noção sobre qual é a proposta da parada, porque às vezes não é algo que você quer. Então acho que com o manifesto vai estar bem claro aqui a nossa posição no mundo de alguma maneira, pra gente não se, a gente vai ser bem partidário aqui. Sem contar que o nome manifesto, seja lá do que for, é muito louco, né? Muito louco. Você tem um manifesto, tipo manifesto da água mineral, foda-se, é muito louco, manifesto. É muito forte, é muito bonito. Você, no mínimo, para e escuta, né? É, com certeza. Eu respeito. Alguém que faz o manifesto, eu respeito. É. Sim. Você vai fazer o quê, Andrei? Você vai ler o manifesto todo e depois a gente comenta? Não, a gente vou tópico por tópico. E aí a gente comenta cada tópico. Perfeito. Porque senão eu vou esquecer o... Depois que eu terminar tudo. Tá. Né? Quando eu puxar a voz do Cid Moreira aqui. se precisar. Vai lá. Então assim, é interessante, o manifesto, como o próprio nome já diz, ele nada mais é do que, eu acho que é interessante também, porque essa coisa de magia, tem muita coisa dessa questão de você manifestar algo pro mundo. O manifesto nada mais é do que isso, né, da gente estar aí definindo o que a gente vai ser. Então vamos lá, o manifesto, ele contém 8 itens. Esses itens, eles podem, enfim, serem mais do que 8, acredito que não menos do que 8, já que isso aqui acho que é o princípio básico do que a gente pensou. Mas são esses 8 itens básicos. Vamos lá, um por cada um, e a gente vai explicar por que cada um desses itens. Então, o manifesto magicando é o seguinte. É tão difícil de acreditar? Primeiro, estamos aqui para incomodar. Isso inclui dizer verdades desconfortáveis e tirar você da sua zona de conforto. Quero ver o oco. Posso traduzir esse, eu quero ver como a sua vida, na verdade, acontece fora da zona de conforto. Perfeito. Enquanto você tá dentro, sim, da zona de conforto, você é o NPC. Não sei o que você queira, né? Você quer ser NPC, beleza, né? Tem gente que curte. A pessoa que quer ser NPC provavelmente não vai estar ouvindo a gente nesse momento. Claro, tem razão. Não, tem outra coisa também aqui, que é o seguinte, também faz muito dessa questão do ocultista médio, aquela coisa de você entrar no... esse termo. Vai ficar pra vida. Porque assim não, mas é sério, mas é um movimento que eu vejo muito, eu fico muito absorto dentro das redes sociais, que é o seguinte, eu sigo várias páginas e tal, e grupos, eu entro, sei lá, Telemita, adoro seguir grupo. Beijo, de Telemita. Telema Brasil, né? Cara, adoro. Telemita, de magia do caos e tal, e eu vejo, e tem a galera lá que às vezes posta uma dúvida, faz uma pergunta e tal. E é tipo, e a galera vai toda cheia de verdade, briga porque a visão dele tá correta. E tipo, e eu acho isso interessante porque, cara, se a tua visão tá correta, por que que você tá numa rede social? Tipo, o que que te acrescenta tá ali? No máximo que eu imagino que a pessoa queira é um rompante de egolatria dela querer que ela seja descoberta e ganhe seguidores porque a ideia dela é a mais genial do mundo. Eu acho que esse tipo de pessoa não tem muito espaço aqui, né? A ideia é a gente fazer um debate sério, sincero e também... Fala, Ju. E, não, além de... Tem as pessoas que... Vai pra treta logo, Ju, porra, para de sacanagem. Tem as pessoas que falam... Tem as pessoas que acham que elas possuem toda a verdade do universo e tudo mais. E tem também aquelas que tiram sarro e que passam não informações... Just for the lows, entendeu? Eu acho isso muito... Então, isso é uma zoeira do mal. Sim. Isso é uma zoeira do mal. Isso é do mal, de verdade. Eu não acredito em bem e mal, mas isso é do mal, cara. Você passar uma informação cagada pro cara, ou você falar exatamente o contrário pra ele. E o cara, se ele tá perguntando, é porque ele tá procurando. É porque ele já foi em outros lugares, ele não achou essa resposta. Tem gente que é preguiçosa mesmo, né? Tem gente que é preguiçosa também. Mas tem gente que não sabe onde procurar. Por exemplo, vai pegar a revista Mundo Estranho, desse mês. Nossa, vocês viram? Nossa. Quanta cagada. O que saiu Mundo Estranho sobre magia negra. Muito bom. A gente precisa de um som do processinho. Tipo, pra quando começar a fazer o processinho. Não, mas isso é fato e contrafato. Não há argumentos, a revista é muito cagada. Tá muito, muito esse tipo. Tá fazendo um desserviço pra religiões afro-brasileiras, inclusive? Não. Desserviço pra todo mundo. Pra geral. Do que ela tá falando, ela tá fazendo desserviço. Desserviço pra humanidade. Tá. Então, é isso também que tira a gente do sério. manifesto, então é por isso que a gente também resolveu fazer. Então, esse primeiro ponto do manifesto é importante, porque muita gente que resolve falar sobre essa temática fica muito numa de, ai, eu não sei se eu devo falar isso. Eu não sei quanto a vocês aqui, mas eu quero falar o que me der na telha e ouvir o som do processinho. Sim, a ideia é isso. Tem um cara que... acho que o pessoal aí que for mais ligado à maçonaria e tal deve conhecer, porque ele é um grande membro. Inclusive, eu acredito que ele tem a ver com a... Michel Temer, maçonaria. Renuncia a maçonaria. Não, tem que ser as vozes de pastor da Universal, né? Michel Temer! Renuncie à maçonaria, renuncie ao satanismo, procure Jesus. Tem que ser essa voz assim com o eco na voz, né? Tem um brother da maçonaria, ele ainda acho que se mantém. Eu acredito que ele tem um feedback, né? Feedback não, tem uma história também relacionada a algum trampo telêmico também, porque essa é a estrutura de trabalho dele, que é o Paca. O Paca é muito foda. Eu não lembro, Sérgio Paca, se não me engano o nome dele. Talvez a galera não conheça, se você tiver a chance, é um cara muito bacana. Pelo menos o pouco contato que eu tive, acredito que continue. E ele tem uma frase também, uma fala que ele deixou uma vez que a gente estava conversando, que tem muita gente que acaba virando guardião de portal. Esse foi o termo que ele usou para usar os termos mais clássicos do ocultismo, né? Chegou na hora, tipo, eu me preparei tudo, né? Tem na senda clássica, né? Se fala que você aprende o fogo, né? Que é o espírito, a terra, que é a condição financeira, ali, corporal, física, né? O ar, que é a condição intelectual, e a água, a condição emocional, pra você entrar dentro da dungeon do portal, assim, a dungeon da vida, né? Eu entro na dungeon, e ali quando eu saio da dungeon, eu saio um mago bacana, decente e tal. E são várias dungeons na vida. Algumas pessoas se preparam de alguma forma, mas por qualquer motivo, até por despreparo, achar que tá preparado e despreparo, para na porta da dungeon, senta na porta da dungeon, aí o cara tá chegando, um outro, né? Todo empolgado, pronto, fala assim: "Não, não. É perigoso ali, ó. Você não tá pronto, não." Isso que é umas magias diferenciadas. "Hello, stranger." Puxa, senhor. Tipo, eu encontrei algumas pessoas dessas, e eu acho que o meu receio durante muito tempo em relação à magia foi por causa de ter encontrado uns desses sentadinhos lá na frente. É, porque na real, eu falo, tô até quebrando uma mística fodida aqui. É simples, tá ligado? A prática, o fazer, o conhecer é simples pra caramba. O chato, o trabalhoso, é conhecer quem falou o que significa o quê, o simbolismo do quê. Que essa é outra parte legal, né? Que é você bater o olho, sei lá, num livro e falar assim, estou entendendo. Sabe quando você assiste um filme da Marvel e fala, eu entendi a referência, eu vi Stan Lee ali? É você fazer isso na vida quando você encontra um símbolo, que ele é representação alquímica, quando você encontra alguma coisa assim. Isso é mais trabalhoso, isso vem com o livro, claro, né? Vem com a pesquisa, vem com o contato, vem com o exercício. Mas a prática é muito simples. Né? E eu fico puto porque é justamente na prática a galera trava, né? A prática é simples, mas não é fácil, né? Não, não. Isso é uma coisa boa diferenciar. Vamos segurar sobre a prática pro final? É a próxima, não é verdade? Vai. Vamos lá, Andrei, passa pro próximo, senão a gente passa o podcast inteiro falando só da primeira. Número segundo. Tem que falar em latim, secundos. Secundos, acho. Ah, mas eu sou burro, aí você tá dizendo demais. Ah, pare. Você tem direito a conteúdo de qualidade. Faça valer o seu direito. Eu achei legal, isso aí que é tipo quando tu entra na Folha de São Paulo e tá lá, é conteúdo de qualidade. Exige recursos, né, cara? Não, mas é diferente aqui, porque é interessante porque tem muito dessa coisa de, por exemplo, uma coisa que eu e o Vinícius, a gente muito se alinhou quando a gente começou a fazer os primeiros patrocínios do Mundo Freak, e é algo que eu sempre tive medo, que é o seguinte: quando o Vinícius entrou em contato comigo, poxa, eu tenho uma editora sobre livros ocultistas. Então, tipo assim, eu sempre tive muito receio de, sei lá, esse podcast é patrocinado por Magia Quântica de Cristais Angélicos. Compre agora na... Colchão Quântico, né? Cabelo do Sol. Então, e isso foi algo que eu e o Vinícius, a gente sempre se alinhou, assim, que é, tipo, evitar... E, assim, é óbvio que vai chegar um cara que é magão e vai chegar e falar, ah, isso que essa galera tá falando aí é groselha. Tudo bem. Aliás, que esperamos que venha, né? Porque sempre vem, não tem jeito. Groselha, obrigada! É porque tu não veio escutar falando chupeta. Essa galera é meio chupeta, não segue ele, não. É... E só que a gente tem, sei lá, tipo, e isso eu acho que hoje vale muito na internet, né? Produtores de conteúdo em geral, a gente virou meio que curadores de conteúdo. Porque, cara, é muita informação nessa internet. A gente tem que saber o que que vale e o que que não vale. Não que a gente se... Tem um dos pontos do manifesto é esse. Não que a gente se coloque como os definidores do que vale e o que não vale. Mas, ao menos... A gente considera que nós temos bom senso, minimamente, né? Ao menos a gente não tá sacaneando ninguém, né? Exato. Não tem nenhum processo, não tem caso de estupro nas costas, como tem pulando por aí que tem. Né? Não tem. Eu falo que eu sou druida estelionato. Pra comer mulher no motel. É, aí, ó, no estelionato. Iniciação no motel. Iniciação no motel. Isso eu quero. Andrea anotar. Ah, tem? Tem? Opa! Episódio número 2, galera. Vamos fazer uma iniciação no motel, magicando. Inclusive a minha iniciação. Não, mentira. É, não, e é interessante porque tem esse adendo também. Faça valer o seu direito. É, então, acho que esse lance do faça valer o seu direito é o seguinte. Se a gente estiver falando merda, se a gente não estiver fazendo o que você espera, reclame, opine. E talvez a gente adeque isso para suas expectativas. Críticas construtivas, por favor. Ouvindo críticas construtivas. E o outro lado do faça valer o seu direito é não alimente quem estiver fazendo merda. É, exatamente. Crítica destrutiva a gente resolve com ataque astral. É isso aí, segue. Brincadeira, gente. Não foi uma ameaça. Sim. Keller, para de fazer esse estilo aí. Imaginei uma com sangue, para, né? Para de riscar a mesa aí, por favor. Então acho que isso é bem isso, né? Alguém quer adicionar? Isso. Beleza. O que eu posso dizer é assim, muitas pessoas procuraram a gente através de mídia social e tal. Microfone, Lívia. Microfone, isso. Exercício do Keller. Lembra. Muitas pessoas procuraram a gente em mídia social justamente porque vem a Penumbra como um curador. O que a gente faz, fala de assuntos a respeito dos nossos livros e também coisas que não tem nada a ver com os livros, mas que muita pessoa pergunta. E eu acho que isso foi meio que a semente desse projeto. Tipo, poxa, as pessoas estão falando com a gente, então tem gente querendo ouvir. Vamos falar com essas pessoas. É, tem gente precisando. Acho que todos nós, a Ju também já a gente já trocou várias figurinhas assim de situações, eu e a Ju também, sobre isso. O Vinícius, esses dias eu mandei também pra ele uma parada que alguém tinha perguntado, tal, não sabia como tratar. Acho que volta de novo para aquilo que a gente falou no começo, né? Nem todo mundo tem na agenda lá um telefone fácil para contato nesse sentido, né? E nem vai ser esse objetivo daqui, não vou dar telefone nenhum para você, mas... Não, pagando, né, então. A ideia não é essa, que tipo, se você tiver uma dúvida, alguma coisa, manda aí no comentário, né? O feedback é padrão, né? E se a gente não souber, vai ser tão legal porque a gente vai pesquisar sobre e nós dois, iremos aprender. Isso. Uhum. Adoro. Não somos os portadores da verdade, né? Isso, por sinal, é um dos quesitos do nosso manifesto, né? Vamos chegar lá. Vamos lá. Número 3. Não acredite em nada do que você lê ou ouve. Tire suas próprias conclusões. Ninguém é dono da verdade. Eu acho que isso, assim, é óbvio, novamente, é um item óbvio, mas que também é um... dá a dica aí também de como você deve levar esse podcast também, né? O nível de seriedade. E que também é... Cara, e assim, isso é muito legal também, né? Porque, tipo, se a gente brinca que a realidade, ela pode ser manipulável, então você não pode acreditar na realidade, certo? Meu, se você vive no Brasil, você já tá treinado nisso aí, né, irmão? Você tem como olhar pra isso aqui, viver nisso aqui e falar assim, não. É tudo normalzinho. Não, tem alguém no controle, tem uma verdade, tem uma parada. E tem outra coisa, seriedade não é a mesma coisa que solenidade. A gente leva a sério, mas a gente faz zoeira. A zoeira... Obrigada. A zoeira tá pelo menos aqui eu tô pela teta. Pela treta. Você também vai aqui. Vai e volta, né? Teta. Segunda vez. É a teta, chama-se gente. Ato falho. É, exatamente. Pra mim é um ato acertado, inclusive. Cada um. Nossa, muito obrigada por falar isso, é verdade. É, né? Você não precisa levar a sério uma coisa e ter que falar que nem um padre na missa. Falar em latim. Oh, domino. Não é isso. E citar 500 autores ocultistas cujos você só leu a orelha do livro. Tem gente que é assim, né? Que cita tudo, mas só leu a orelha do livro. Aliás, né? Deixa eu só falar. Tem muito autor ocultista que é chato. Chato. Sim. Que é ruim. Sim. Que já tá simplificado. Se não tá superado, tem coisa. Que vale muita coisa, a galera como história. Idolatra, hein? Gosta. Vamos trazer o Grolla pra falar isso aí, que é muito bom. Aí sim. Anota aí, anota Grolla. Próximo participante. Próximo. Não, e tem deixar. Outra coisa Cuidado. Interessante aí, que é o seguinte: a gente não pretende deliberadamente enganar ninguém, mas é inevitável que ao longo dos programas a gente engane alguém. Falar a merda. Ah, tá. Então, não acredite acontece. No que a gente tá falando. Sim. Nossa intenção falar, não é sacanear, mas nossa intenção não é sacanear, mas em algum momento a gente vai falar merda, a gente Sim. vai falar coisa errada. Inclusive, certeza. Né? Se você tiver um outro ponto de vista, uma outra coisa, apresente também. A gente. Acho que ninguém tem esse apego tão forte à própria visão de mundo, à própria eu? Realidade, eu né, não. cara? Chega uma hora que. Acho que até você que tá ouvindo também, chega uma hora que você entende que quanto mais apego você tem à sua cosmovisão, mais a realidade joga na tua cara, Isso né? Isso nos leva a um outro ponto aí. E mais limitado é. Então, você fica também, né? Mas o ocultista Sim. médio. Vamos lá, então. Número 4. Deixe suas certezas do lado de fora. E não troque as certezas abandonadas por outras assim que tiver uma oportunidade. Nossa, como isso é real, né, isso cara? Isso é muito bonito. Isso é o velho caso do, tipo, ateu fanático que vira fanático religioso, né? Ou vice-versa, assim. Ateu tem ateia. Muito isso. Tem muito isso. Ó. Outro processinho da teia, tá vendo? Pi, pô, bota um pi aí. Vai saber. Não, é isso mesmo. Eu e acho que... Desculpa, Lívia. É muito autoexplicativo, né? Tipo assim... Total. É o espírito de todo mundo aqui na mesa, tipo... Você não precisa se levar de uma forma... A dúvida na vida é para o bem. Eu acho que a pluralidade dessa mesa também diz muita coisa, né? O que funciona para mim pode não funcionar para o Vinícius, nem para a Lívia, nem para o Kelly, nem para o Andrei. Vice-versa para todo mundo, né? Mas é isso aí. Você, gente, é a prática. Se você... fez lá o negócio, ih, acho que não deu muito bom aqui, ou deu ruim, parte para a próxima, uhum. mas não fique com uma, e não se limite, não se reprima, exatamente, eu sou magão do caos, então eu só vou fazer o que eu aprendi Puta. Na IOT, aí vai outra crítica, né, mago do caos, que só, mago do caos, só faço sigilo e isso aqui, só, o cara não experimenta, só faço não testa, sigilo né? e carrego com punheta, gente? Temos um ponto sobre isso. Né? Temos um ponto. Falaremos. Mas, né, gente, tem que testar, por favor, testem. E às vezes dá certo uma coisa dali, outra coisa daculá, e você hackeia a vida. Isso é, assim. Isso é meio na contramão do que a gente tá vivendo hoje, porque parece que a pluralidade voltou a ser inimiga, né? Tá uma fala muito discursiva disso, a respeito de que o diferente não é bom, o diferente não é isso. E, na verdade, esse pensamento, ele só te limita mesmo. É isso que a Ju tá falando. Porque com esse pensamento, você só vai ter a galera que te fala amém em volta, a galera que te fala amém. E você perde várias outras cores que o mundo tem. Várias outras possibilidades. Aqui mesmo, nessa mesa, como a Ju falou, da nossa pluralidade, já pensou em outra condição que a gente ia conseguir juntar essa galera assim tão diferente? Isso não é uma coisa comum, tipo, eu virei a rua, trobei essa galera no boteco, virei amigo. Parece tal. Começo de piada, né? Porra, exatamente. Um cauísta, uma bruxa, entram num bar. E o Andrei. E o Andrei, porque o Andrei. É a minha categoria, Andrei. O até um cauísta e uma bruxa e o Andrei? E uma orelha. E uma orelha. Foi. Sou eu. Então é muito bacana, muito bacana. Sim, eu queria só deixar uma coisa interessante aqui. Que. Foda-se, não vou contar isso não. Vai. Andrei, aqui Andrei. É pra você parar. Não, eu queria sair por cima, que na verdade eu esqueci o que eu ia falar. Tá. Vamos lá. Tá, depois. Então, tem. Próximo. Número 5. Estúpidos não são bem-vindos. Desconhecimento pode ser remediado. Desconhecimento é ok. Estupidez, não. Nota 10. Aliás, alguém tem acesso ao Google? Eu tô sem celular. Vamos ver a definição etimológica de estúpido, por favor. Vamos lá. Por favor, eu faço isso. Vamos ver se encaixa. Já que eu sou a linguista desse rolê. Vai lá, abre pra nós aí. Estúpida. Só linguista tem Google? Não entendi isso. Não, mas é que eu quero me sentir útil, dá licença. As tortuguitas que falavam estúpido, vai. Né? Estúpido. 1. Que provoca emburrecimento e ou tédio. Que não é inteligente. 2. Que se apresenta de modo excessivo, demasiado excessivo. Esse 2, hein, gente? Parece Atenção. Bom. Que se apresenta de modo excessivo, demasiado, né? Não vou se você exagera, agora. Se você exagera, menos. Tô falando pra mim também, tá, gente? Só pra constar. Não, mas o lance aqui é o seguinte, a gente não quer gente falando merda e gente intransigente nos ouvindo. Se você é essa pessoa, ou seja outra pessoa, ou a gente não tá se importando com vá você. Vá pro bate-papo da UOL. Se você é essa pessoa, vai lá, o bate-papo da UOL é o lugar perfeito pra você. Sim. Do G1 também tem sempre espaço pra você. Uhum. Vai pra lá, lá é um lugar legal. E a outra coisa legal é, a gente tá aqui, se você tem dúvida e pensa assim, nossa, eu não vou perguntar porque eles vão me achar meio cabaço. Nada, que isso. Não, não, cara. Isso não é a estupidez da qual a gente tá falando. Não, não. Isso essa, não é isso estupidez. É ignorância no, sim, sentido literal de não conhecimento. De ignorar, né? Sim, como o próprio fala aqui, o desconhecimento pode ser remediado. Opa! A estupidez não. É que a estupidez... Uma cabeça dura, não. É que a estupidez, ela é aquela coisa do cara, é do burro que empaca e ele não quer sair do lugar. Isso pra mim é o estúpido. Sim. O desconhecimento, ele é só uma fase temporal e que em algum momento isso passa, né? Dependendo do como você remedia isso. É, e em algum momento você foi ignorante. Em algum momento você não teve esse conhecimento. Uhum. Assim, eu sou de uma família muito de professores que diz assim... As perguntas, você não tem que zoar as perguntas. Se a pessoa tá perguntando, é sincero. Você tem que responder de forma sincera, nem sim, que seja, sim, eu não sei. Sim. Acho que isso é básico, né? A Ju também é professora aqui do lado, o André atuou também. É puta que é foda, né? Brasil, a zoeira, não tem limite. Então o pessoal às vezes responde. Você sabe que isso é verdade. Eu vivo isso em sala. Em sala de aula, eu tô tipo, todo... Assim, terceiro ano já tá mais difícil, né? Porque já começou a calcificar as ideias, é outra parada. Mas esse ano eu resolvi trabalhar de novo com a molecadinha mesmo, com sétimo ano, sexta, antiga sexta série. E como é louco você chegar pra eles e falar, não, gente, você tá com dúvida, fala. Eu paro a explicação, não tem problema. Vamos tratar essa dúvida, vamos discutir essa parada. E saem uns temas, assim, muito bacanas, né? E você vê que isso ainda tem essa sede, ainda tem essa fome. Uhum. Em algum momento a gente perde isso. Se você perdeu isso, cara... Pelo menos com relação à discussão de magia, de espiritualidade, essa parada que a gente tá fazendo aqui, tenta reaver, velho. Aqui é um lugar bacana pra gente ver isso, sim, aí. Tenta reaver, vamos reviver, sim, essa muita parada. Muita gente não tem pra quem perguntar, né? A gente tá aqui pra isso. É lógico, perfeito, que a gente não vai responder todas as perguntas, mas te ajuda como puder. Sim, sim. Gente, eu acho que a gente perde muito isso de criança, né? Que é duas coisas essenciais. Número um, a capacidade de se maravilhar com as coisas. Uhum. E número dois... Não ter vergonha de perguntar. Sim, sim. Ninguém vai tirar sarro de você se você perguntar uma coisa, entre muitas aspas, básica. Ninguém e aqui, afinal, né? O que é básico? Entendeu? Começa por aí. Então, manda a pergunta pra gente. A gente lê com o coração, recadinhos do coração. Excelente. Vamos então para o item número 6. Magia não é branca nem negra. Boa, nem má. Magia é uma ferramenta. Eu acho que você também é tudo autoexplicativo, na verdade, né? Mas tem que explicar, mas né? Falar, mas né? Mas o exemplo é muito bom, né? Vamos dar um exemplo desse magia não é boa nem má? Só você pode dar. Se eu for dar, não tenho um exemplo pra dar. Fica à vontade. Um exemplo bem bobinho. Sei lá, você tem um parente seu que tá no hospital. Muito ruim. E foi você que deixou ele lá. Não, pode ser. Eu também tenho uma história disso também, mas deixa pra outro momento. Mas aí você vai e fala assim, não, porque eu vou fazer uma magia com X, porque ele vai melhorar logo e ele vai sair do hospital e isso vai ser sensacional. Vai ser sensacional pra você. E se ele quer ir embora? Uhum. Você sabe a vontade dele? Por isso que tem uma coisa entre as bruxas, né? Você nunca faz o que não te é solicitado. Deixa eu ver se eu coloquei todos os nãos. Você não faz o que... Não vai fazer porque, eu acho que isso vai ser bom. Não, não faz. Você só vai fazer se alguém chegar pra você e falar assim, olha, então, eu acho assim, assim, assim, assado. Então, pode ser muito ruim pro cara você tirar ele do hospital. Uhum. Mano, eu tenho um caso de um brother que ele sempre quis... Ele é... Toca muito bem, né? Músico fudido, assim, fenomenal. E ele sempre quis trampar com música. E trampava, tipo, empresa. Que se tem um bagulho assim que destrói o cara que pensa artisticamente e tal, é uma linha de produção, é um horário. É, o carimbo, é uma coisa pá, pá, paulatino e tal. Isso acabava com ele, acabava com ele. Beijo, Ezequias. Não deve estar ouvindo a gente, mas beijo pra ele. E ele era do caramba, assim, muito bom. E aí ele conseguiu um trampo, saiu do trampo, porque ele tava conseguindo um trampo tocando em banda de. Tipo, formatura, banda de baile? É, baile, formatura, essas paradas. Que dá uma grana, né? Tipo, não é o Wesley Safadão, não, não é o Per Jam, mas paga as contas, é música. E ele tava sempre tirando e tal. E aí a esposa dele começou a fazer uma campanha de 70 dias para que ele saísse desse trabalho profano que ele tava conseguindo e fosse para um trabalho certo, que pagasse as contas certinho, segundo, né, Jesus quer. Então, tipo, a esposa tava torcendo, jogando contra o cara, velho, o sonho do maluco, você entendeu? É, oração, a sua fé, a sua... Também é uma forma de efetivação, né? De atividade. Você oração é magia? Sim. Fica para outro programa. Fica para outro programa. Não mexa na verdadeira vontade do outro, amigo. É, a sua, cara, verdadeira vontade é uma. Se você não transa... não é igual a sua. Oi? Se você não transa... Estranho. É, mas então, voltando para a história do branco ou preto, né? Você pode fazer exatamente a mesma magia... em situações diferentes e conseguir resultados que seriam, na concepção geral do cultista médio, ou branco ou preto. Né? Mas assim, o exemplo da Jo é ótimo. Magia de cura que todo mundo fala, ah, que fofinho, que bonitinho. Você tá estragando a vontade da pessoa. Você tá mexendo na linha da pessoa, é cara. Evolutiva, não sei se eu posso dizer isso, mas você tá mexendo na linha. Tá vendo dela. Essa linha? Não mexe. Não mexa, exatamente. Mexe na sua, que é sua e você. Na linha. Mexe na sua linha. Tira a mão daí. Na linha. Como diz o Coringa, né? Como é que. Desculpa, Ju, te cortei. Não, imagina. É que você sabe as consequências, como diz o Coringa. E é na sua vida, entendeu? Você não tá mexendo na linha de outra pessoa. Sim, sim. A menos que ela te peça, daí eu. Sim, sim, sim, sim. E se a pessoa for esquizofrênica? Não, sacanagem. Ixi, porra. É muita magia na cabeça, difícil, né? É muita magia na cabeça. Número 7. Esse é ótimo. Vamos lá, tirem as crianças da sala. Não, não é esse o item do manifesto, esse é uma recomendação antes de eu ler, tá? Número 7. Nem toda punheta é magia e anjo quântico de cu. É rola. Na voz do Cid Moreira, isso fica sensacional. Não se limite a carregar sigilo na punheta, amigo. Você sim. Pode fazer muito mais. Você não. Pode. Não se limite a carregar sigilo, ponto. Tem tantas outras coisas. A punheta sim. É muito eficiente, mas não é a única forma. Não. A punheta não é, a única coisa que... é muito eficiente. Vinícius. Se tá bom na noite. Quero ver um quadro disso na parede. A TPM é mais, tem uma fala ali da ira. A raiva, né? Sim. Efetiva. TPM é sensacional. Hey man, o ódio. O ódio é bom. Sim. O ódio, ele movimenta as coisas, tá vendo? Adoro. Eu tenho mais uma fala pra dizer também. Aliás, é uma coisa que eu vou acrescentar. Me lembra da gente colocar no nosso espaço lá um link pra biblioteca de memes ocultistas que nós temos. Ai, adoro aquele Tumblr. Nunca compartilhei com você, vou te mandar. Não, aquele Tumblr, é do né? Rage Made, né? A gente baixou todos os melhores. E tem um meme lá que é bem assim, tipo, magia sexual é você usar o sexo pra fazer magia. Usar a magia pra fazer sexo é outra coisa, tá ligado? Não é. Então é bom explicar às vezes. É aquela diferença de carregar um sigilo e fazer uma iniciação no motel. Perfeito. Iniciação no motel... Sagrado feminino. Não, mas assim, eu acho que isso é. Às vezes, pra pessoa que não conhece, não sabe do que a gente tá falando, dentre muitos desses grupos de ocultista médio que eu participo, né? Principalmente os de magia do caos, você tem essa muita coisa da sigilização e a punheta. Punheta, papa. E tipo, e fica nisso, né? Punheta servidor, punheta sigilo, punheta servidor. Punheta que não requer prática nem tão pouco habilidade. Ele é muito brinca, fácil. Né? Aí eu não sei das crianças que você conhece. Normalmente você tá treinando desde uns 12 anos. Assim. Então, eu comecei a treinar meditação antes de punheta. Ai, que susto. Então. Pra mim é muito mais fácil, de verdade. Inclusive eu medito, né? Eu medito fazendo movimentos. Assim. E não só a punheta, tá, meninas? A siririca também. Porque tem muita gente que só fala: não, bate uma siririca lá que vai dar certo. Não se limite a isso, tem coisas muito mais legais que você pode. É legal, mas tem coisas mais legais também. Uhum. Né? Pelo menos o quesito magia. Você tocar a punheta pela punheta e não pela magia, né? Eu acho muito mais honesto você tocar pro outro. Desculpa pra uma punheta. Você não precisa dessa desculpa. Mas você não tá entendendo. Às vezes é optimização de tempo. Tipo, eu já vou tocar e eu não quero tocar por tocar. Aí eu aproveito ali. Ah, tá. E assim, a outra parte é tipo. Anjos quânticos. Cara. Existem modinhas. Sim. Então agora a modinha atual é quântico, tudo. Colchão tudo quântico. O Eric físico pira. Toda vez que ele lê alguma coisa quântica, ele arrepia até o cabelinho do tu. Nossa, mas com certeza. Não, sério, a única coisa quântica que precisa, que pode ser lida legal, assim, minha opinião, enquanto pessoa física... E não quântica? E não quântica. E não... Quer dizer, eu posso ser quântica e não sei, né? Sim, sim. É o... Você é quântica. O livro do... Do Robert Anton Wilson. Ah, sim, Psicologia sim. Quântica, Psicologia que é quântica. Excelente. É bom. E o nome é uma sacanagem com essa palhaçada toda. É. Aliás, qualquer coisa, Robert Anton Wilson, outra coisa ótima pra você ler as entrevistas dele na Playboy, né? Que se tiver sim. acesso a isso, é muito louco. Ele foi editor da Playboy durante muito tempo. E tem só mais uma coisa que eu queria acrescentar também nessa parada Playboy do... Playboy tem machia? Machia? Olha. Tem o Robert Anton Wilson? Já teve. Que voltou, não, né? O Robert Anton Wilson era pela contracultura dentro da Playboy. Era muito foda. É, ele era muito bom. Aliás, é um cara que vale a pena fazer uma biografia. É, é um cara interessante. Eu até esqueci o que ia falar do quântico. Oh, perdão. Peraí, não. Peraí que eu... Ah, recuperei. Cunheta. Só sobre o quântico. Então, pra galera cunheta que acha quântico. Que é fácil essa parada da discussão quântica, eu tenho um brother também que ele fez química, dava aula de física também, porque ele tinha física como estrito, né, que fala. Tinha uma formação estreita em física. Ele foi fazer agora na UFABC, ele foi fazer uma pós em física lá, ou assistir umas aulas, aluno ouvinte, sei lá, uma parada dessa. E cara, ele tá acostumado a ver a física, essa parada quântica, ele gosta da parte da teoria, da parte da pegada, que é isso que a galera utiliza. Esses filha da puta que fala de quântico pra caramba, o desgraçado não sabe fazer uma maldita conta. Não. Você botar uma conta lá, porque é uma base física, uma ciência, uma parada, porra, respeita o estudo do cara. Inclusive esse brother meu foi lá estudar a física quântica, o orientador dele olhou pra ele e falou assim, amigo, você não tem matemática pra estar aqui. Assiste umas aulas da graduação, vai que resolve. Porra, imagina uma parada dessa. É a mesma coisa, pra essa galera que utiliza quântico a torta direito, tu tem uma formação em física, meu irmão? Tu manja o que você tá falando? Ou tu pegou o Neil deGrasse Tyson falando alguma parada sobre quântico e tu tá reproduzindo? O cara viu Cosmos e... O antigo ainda, do Sagan, né? Eu acho particularmente interessante os livros mais recentes do Peter Carroll, que ele, além de mago, ele é um físico fodido, né? Sim, tá uma conta... Tá uma matemática foda, eu não assim. Então, eu consigo entender porque eu sou engenheiro, mas eu me esforço pra cacete. Eu já me perdi. Mas ele sabe o que ele tá falando. Isso eu acho válido. Ele cria um paradigma tal que funciona pra ele, baseado em quântico, mas ele fundamenta isso matematicamente. Então. Exato. Não legal. É o quântico, aquele quântico que é pra enganar o velhinho, porque essas coisas é pra... Bota o pi. Essas coisas de programa da tarde. Caralho, cogumelo não é real? É, ó. Colchão quântico, essas coisas de enganar velhinho. Tipo, ah, a gente massagem vai na sua casa. Quântica. A gente vai na sua casa, quântica. Se você se sentir cara, bem... Cara, o que é massagem quântica? Cara, isso é uma história longa que eu conto pra você depois. Peraí que eu vou explicar o que eu acho. Eu prefiro a massagem com o final feliz, essa é a não, o final pode ser feliz ou não, né? Deixa eu ou falar não. O que eu acho da quântica aí. Eu acho que você pega o cara, leva até o LHC, lá na divisa, coloca lá dentro e você solta os átomos no maluco. O que sobrar tá massageado já, deve ser isso. Queria os mini buracos negros, né? Nas pedras. Ou sai o Dr. Manhattan, né, dali. Mas fala das palestras da... Não, acho que a gente pode deixar pra um episódio em si, né? Tá bom. Tá bom, vamos lá. Número 8º. Não? Não, é? Sim, é. É, rapaz. Gente, já estamos no final? Já estamos no final. Que triste. Já estamos no final. Vamos lá. Número 8º. Se você quer aprender, não adianta ler e escutar. Precisa praticar. Saia da poltrona, Opicite. Sim. E aí que você vai saber o que funciona pra você ou não. É isso. Praticando. Eu preciso fazer um comentário antes. Ele misturou o Cid Moreira com o Didi. É, tudo é permitido, gente. Desculpa. É assim que você vai saber o que funciona pra você. E se funcionar pra você coisas que não fazem parte da mesma linha, será que eu posso usar aí essa palavra? Não sei se é mais correta. Que bom! Isso abre a sua cabeça. Né? Gente, eu tenho uma coisa pra falar pra todos aqui. A única pessoa que sabe é o Vinícius. Confissões. Eu... Sou uma pessoa que sempre tive medo, dei de cara com aqueles guardião de portal. E fiquei muito traumatizada na vida. Sou uma pessoa traumatizada, sofro muito. Aí, depois de muito pensar, Eu disse assim, cara, realmente, se é magia, é hackear a sua mente, hackear a sua vida, hackear o seu modo de ver a realidade, e eu tenho essa rede de apoio, ok, eu vou sair desse estado de mago de poltrona, vou sair do sofá, e eu tô fazendo um compromisso aqui na frente da galera que eu vou ser a pessoa que vai fazer o MMM. Como o Magicando original, né? Se propunha, né? Sim. Várias pessoas, inclusive, estão chegando no meio do caminho e perguntando, tipo, ih, cara, perdi, agora como é que faz? Tipo, eu vou fazer. Agora, vou sair da poltrona. E depois eu compartilho com vocês. Tá? Inclusive. Depois não, durante. Durante. Vamos fazer uns relatórios aí. Inclusive, eu acho que a gente vai botar os posts do Magicando, né? No site ou não? Bem, se você não colocar no site, não sei onde você vai colocar mais. É, pode pôr no site então. tem lugares que cabem. E a gente, lógico, sai primeiro pro pessoal do grupo, né? Que foi o que a gente tinha combinado, do grupo dos apoiadores, uhum. Os investigadores oficiais, e depois a gente manda pro site, né? Beijos, tem post programado oficiais. Ou já acabou? Mas bora fazer um comentário aqui, tipo, o que é o MMM? Tem gente caindo de paraquedas aqui. Então, mas esse ano, só que eu acho que esse não é o momento pra gente... Não, ela tá fazendo tipo um compromisso assim... e tem gente que não entendeu do que ah, tá, falando. Tá, verdade. Ah, tá. Então, tipo, só uma explica. Nota de rodapé, né? Explica. É, o MMM... Inclusive, você foi... Fui não, ainda sou. É, o MMM é um roteiro de treinamento mágico que muito pega bom. Uma pessoa que pode não entender absolutamente nada e tira essa pessoa da total inércia e bota ela pra ser um magista com competências básicas. É um roteiro que leva mais ou menos 6 meses. E esse é o, inclusive, é requisito de ingresso na IoT, até hoje. Apesar de ser uma coisa da década de 70. Eu acho que ele reflete muito bem, porque ele é simples e difícil de fazer, né? Porque você... É aquilo que você tinha dito, Vinícius, da magia, ele representa muito bem. Porque ele é bem simples, tipo, é técnica de respiração, posição, olhar, papapá. Na verdade, ele tem as coisas que todo roteiro de treinamento tem, só que ele... tira um pouco do simbolismo de necessidade. Ele condensa, né? Sim. É, e aí, bem mais simplificado, uhum. Né? E coisas que você acha importantes, às vezes não são importantes pro outro. Por exemplo, vou contar um caso meu. Uhum. Eu virei e falei assim, Vinícius, eu tô conseguindo ficar 45 minutos sem me mexer, velho, sem piscar. Ele fez assim, pra quê? Que filha da puta! Aí eu falei, que filha da puta! Aí deu uma broxada. Mas aí, então, mas ele me colocou um ponto, pra quê? Entendeu? Pra você, pode ser... Caralho, mano, 45 minutos sem piscar, tu tava enxergando? Não, eu não tava enxergando. Carrega tava enxergando um sigilo tudo. Foda, viu? Só pra avisar. Mas, então, e aí, por isso que você, aqui neste espaço seguro, nesse safe space, porque isso aqui é um espaço seguro, gente. É, um círculo de proteção em volta? Tipo isso, né? Você pode chegar e perguntar e falar assim, ó, eu não consigo ficar 2 minutos parado, mas esse ponto do MMM aqui eu faço isso que... Ótimo, fala pra gente. Vamos ver o que a gente acha disso. É, e você acabou... Divide. Você acabou não falando, mas o Vinícius, ele foi... Monge. Não, de ajudar a galera. Arauto do Evangelho. Foi... Esse é o Lucas. Beijo, Lucas. Treinador. É, instrutor do MMM. Não, eu sou até hoje. Ele me ajudou pra caralho também. Na última vez que eu tava fazendo ele. Ele é instrutor da IoT. É eu isso. Tem um instrutor em casa, mas não, mas eu não vou instruir ela. Legal. Não é legal. Não, eu sei. Não é legal, pela nossa relação, somos casados. Outras coisas envolvidas. É o famoso, vai dar merda. Tá. Tipo, ministério vai dar merda, diverte. A pergunta é, rolou aliança, se ajoelhou pra casamento, subiu pro padre, casou na igreja católica? Não, casamos com o Elvis, foi muito mais legal. O rei nos calvou. Ah, tá, então tá bom. Nos calvou, eu respeito, no calvário. Eu respeito o sósia do Elvis muito mais do que qualquer padre. Olha aí. É, vamos lá. Aqueles velhos de saia, né? Você tem vivido em um mundo de sonho. Ok. Não, isso é muito interessante porque a gente toca nesse ponto aqui, agora saindo do manifesto, que acho que já ficou bem claro aqui pro pessoal, que é o que a pessoa vai encontrar no conteúdo do nosso site, o magicando.com.br, com CK, né? De Magic. E o que ele vai encontrar? Porque muitas vezes os podcasts de ocultismo que existem... Vamos lá, a gente tem o Foco de Pestilência, né? Que é mais vamos nomear mesmo? Galera. Beijo, sim, Fox. Sim, estamos falando bem. Lens. Vamos indicar, inclusive. Vai no Mel que fala bem, né? Porque eu acho que... Enfim. Nós não aguenta... Não ataca nós, não. Que nós é que boa. Às vezes a gente não conhece. Aí eu tô jogando esse verde só pra pessoal não achar quem tá falando mal, quando a gente não citar. Eu tenho o Vortex Chaoscast, né? Que sim, é novo também. Beijo, estreou. Muito bom. É. Bacana. Que, pelo que eu vejo, eu não escutei todos do Vortex e tal. Eu não tenho tanto conhecimento sobre podcast de ocultismo. Lá fora também não tenho tanto. Mas lá pelo fora que... muito ruim, né? Não, mas assim... Não... Sim, lá fora são tem esse negócio boring, meio... na real. Aqui no Brasil tem alguns também. Mas o ideal é que, tipo assim... Eu vejo que é muito sobre... A teoria da coisa, o que não é ruim. Só que às vezes, principalmente essa galera que tá começando, se ficar só nisso, fica só nisso, literalmente, né? Porque muitas vezes, tipo, por exemplo, um assunto que não tem nada a ver com isso. Tô fazendo um curso de escrita, muito mais pra me tirar da minha zona de conforto e tipo, e tô pagando, então eu vou ter que escrever, porque senão eu tô perdendo dinheiro e ter essa motivação na minha cabeça. Igual a academia, né? Exato, igual a academia. Tipo, pagar a academia. Tu faz exercício porque eu tô perdendo dinheiro, né? Essa é a lógica. Então, tipo assim, aqui inclusive, você vai dar. Dê dinheiro pra nós e faça os seus exercícios. Exatamente. Não, brincadeira. É gratuito, mas vocês podem apoiar, fazer doações, etc. Mas a ideia é que a gente também faça podcast sobre práticas e contar também as nossas experiências, né? E fazer um beabá mesmo do que é a galera. Inclusive, tipo, é o que a gente já pode falar, tipo. A gente dividiu. Acho que a gente pode falar da estrutura que a gente montou, sim, né? A gente vai ter uma estrutura que são três tipos de episódio. E que, assim, não vão ser feeds diferentes. Vai sair cada uma hora, vai sair alguma coisa. Primeiro é a mesa redonda. É mais ou menos o que a gente já tá fazendo aqui, né? Que é o quê? É o debate, é nossas opiniões e tal. Troca de experiência. Troca de experiência. Whisky na mesa. Vai ter a parte teórica, que a gente vai, sei lá, trazer alguma biografia, tentar explicar alguma parte específica. Sei lá, vamos lá, pegar aí o... Sei lá, o que já tá, todo mundo já faz já. Pegar o telema lá e ler o livro da lei e dar a sua opinião e tal. Foco de pestilência, eu fiz isso muito bem. Exatamente. Nossa, incrível esse programa. Então, a gente não quer repetir o foco de pestilência. Não, então tudo a gente exemplo. Vai contar do nosso jeitinho. Todo o nosso jeitinho. Eu tomei azedo com o livro da lei, mas enfim, vamos lá. Mas podemos fazer assim. Mas escravos sem virão, André. Tá. Velho, eu fico tão pistola com essas merda, cara. Puta merda. Todo mundo fala essa merda. O cara fala assim, quanto é o preço da banana? Os escravos servirão. Vai tomar no cu você que faz isso na comunidade Telema Brasil, viu? Não, mas isso aí é o ocultista médio. O cara, ele é o cara que leu meia dúzia de livrinho de esquizofrênico e o cara se acha ali no... Olha, eu sou uma caixa superior. Bruno Borges. Eu não... Tupi. Outro processo. Ai, Gil, vai se fuder. Eu tô fazendo editar essa merda. Enfim, menino Bruno vai ser abordado em breve, mas fica aí a expectativa pessoal. Calma, não chora, Vinícius. Mas tipo assim, a ideia é pegar às vezes também o beabá. Voltando. Tem essa parte teórica que é, às vezes pegar um tema e tal, falar o que é magia do caos, falar, porra, o que o cara quis dizer com isso. E o outro vai ser um podcast prático, que a gente vai trazer além das nossas experiências. E eu me comprometo a fazer algumas coisas, como também fazer sobre exercícios. E por que esses exercícios. Não vou estar só eu? Não vou estar só eu. Não, você. Acho que a gente pode todos voltar a fazer, inclusive, todo né? Todo mundo. Então, adoro tipo, fazer tipo vamos lá, um acompanhamento, não porque a gente não vai ficar com você pegar na sua mãozinha. Mas a gente vai falar porque nada disso é rápido também, né? Sim. E também tem outra coisa. Ninguém pode ficar colocando o cara, jogando o cara pra frente, chutando a bunda dele o caminho inteiro, né? Não. Isso. E não se sinta confortável nessa posição, gente. Tipo, tudo bem, a gente... tem uma pergunta, sei o quê. Mas vá, não tenha medo. Não tenha medo de ou fazer isso. Ou tenha medo e vá mesmo assim. Você viu por que é legal ter uma mesa com vários olhares? Tem essas frases muito boas que saem também. Vai. Né? Sim. E além disso, a gente tava até pensando, a gente vai dar níveis de... Dependendo do tipo de assunto, que pode ser das três formas, a gente vai colocar ali níveis de piruletas, né? Que é o nosso mascote, né? Piruletinha. Então, a gente vai colocar piruletinhas ali pra indicar o nível, né? Então, por exemplo, se a gente for falar sobre prática de Goécia, não é pro novato falar, né? Não. Pode ser pro novato que quer se fuder também. É, pode ser. Né? Tipo, vai ter um aviso lá embaixo. Ministério do Vai Dar Merda Diverte. Não! Ministério do Vai Dar Merda Diverte. Vai dar merda. Tem que ter uma pessoa falar isso também. Exato. Então, tipo assim, é, sei lá, três níveis. Aí um, tipo, é recomendado pra todo mundo que tá começando. Dois é, tipo, você já tem um costume já de prática mágica, você já tá mais ou menos ali firmado. Você é um ocultista médio, né? E o terceiro é quem se garante quem tá usando camisinha espiritual. Terceiro só pra quem tá com o Enochiano afiadíssimo, né? Inclusive, preciso só arriscar. Tem um outro brother muito bom no Enochiano, a gente pode até trocar ideia com ele. Ele manja, hein? Ele manja. Ai, cara, quem tu não conhece? Então, eu conheço muita gente. Só que é bom de conhecer muita gente é que você é sempre o mais bosta dessa galera toda. Então você se movimenta, né? Você fala, não, eu tenho que... Eu quero essa agendinha de celular. É, eu falo, não, gente. A gente tem que ir atrás. Tem um brother que ele tava até dando umas dicas, assim, de como do Enochiano simplificar umas paradas que não presta, pá. É que eu não vou praticar agora que não dá, né? Tô fazendo mestrado, é isso ou é outra coisa, não tem como. Uma coisa de cada vez, você né? já está fazendo outra machia, que outra é o mestrado. Chia. Sim. Então, assim, acho que a gente abordou mais ou menos um pouco da proposta. Vai ser bem essa dinâmica aqui, a gente falando. A edição vai ser a mínima possível pra a gente conseguir produzir esse podcast, né? Fazer com que o brasileiro comece a escutar podcast pelo conteúdo, não pela vinheta, né? É importante também. E... fala, Kelly. Só pra constar mais uma parada que é importante. Quase esqueceu, peraí. Nossa, bateu um... uma onda forte. Bota uma onda forte. Não, pera aí, era importante, cara. Ah, continua, André, desculpa. Vou lembrar já. Não, é sério, bateu feio. Não, vou lembrar. É muita maconha. Não é, não usa essas coisas. É maconha espiritual, cara. É cigarro de palha, André. Caralho, o que era? Você não fala qual palha que é, né? É a palha... é a palha cannabis. É... Então, mas assim, mas na verdade eu tô finalizando, né? Tipo, que faltou alguma coisa pra gente falar? Ah, tá, lembrei. Isso é obrigado. Mesmo. Era justamente quanto a faltar alguma coisa. Se você ouvinte, tá ouvindo agora, achou que tem alguma proposta, algum tópico, algum assunto que você acha interessante, que você gostaria de ver abordado, até pela gente, pode até ser uma coisa que já foi massificado, que já tá falado, mas você gostaria de ver nas nossas vozes, de ouvir, dá um toque, manda uma mensagem, conversa aí, a área de comentários tá sempre aberta pra isso, pra ver o que você gostaria de tratar. Se você gostou dessas três organizações também, porque isso aqui também é uma descoberta. Acho que não dá pra gente começar um assunto envolvendo magia, ainda mais na proposta que nós estamos tratando, e já vim com a estrutura, né, as tábuas da lei, né, as 10 tábuas, as 10 leis, assim, jogando. Não, a gente... é uma proposta. O próprio manifesto, ele foi montado aqui coletivamente, apesar de que desde o início ele já tinha mais ou menos a visão que a gente... pretende, né? Ele já estava bem estruturado. Então você também, ouvinte, você participa disso. Você aí, José, Joaquim, Maria. Você é o cultista médio. Você é o cultista. Você é o cultista médio. Sim. Não, até o Natal. Você é o cultista fodão. O mago. Seja você o mago implacável. Você solta Hadouken pela mão. Ouça também, cara, porque, sabe, é bom você ser um pouco. Não vou dizer. Humilde, porque essa não é uma palavra que cabe aqui, mas é bom você escutar umas coisas de novo, sabe? Você lembrar como você começou. É bom você não ser chato pra caralho, né? É, entendeu? Tipo, escuta de novo. Seja um tremer de um pau no cu. Ele é um pau no cu. Tem uma versão do maluco gravando. O vídeo do Mundo Freak, o Gela gravou uma versão dessa música muito louca, um piano. Então, né? É bom também lembrar. Vou usar um exemplo bem babaca. Eu, como professora, eu sempre faço algum curso. Porque eu não quero esquecer como é ser aluno. Porque às vezes você, como professor, você tá num papel muito cômodo. Tipo, você fala, nossa, o cara até agora não entendeu. Meu Deus, é limitado, hein? Não é, cara. Então, permita-se também ouvir de novo. E quem sabe refazer algumas coisas. Vai ver que agora você tenha outros resultados, talvez melhores. É, provavelmente. Você não é mais a mesma pessoa, né? Heráclito de Éfeso, né? Você não é passou, a mesma pessoa. Já, passou o rio já. Outra parada. É. Excelente, bacana. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Eu tenho um. Eu quero saber se o Andrei vai parar de com os panos quentes, humorismo, nesse projeto. Olha o silêncio. Ele ensaiou não também. Assim. Não. Você me deu a pergunta errada. Andrei, eu queria saber se você, assim, sabe, tipo... Nossa, tá parecendo aqueles filmes pornô de... Nossa, que horrível. Você vai sair do muro, André? Você vai parar com panos quentes? Sim, não. Que vai terminar, né? É que assim, vamos lá. A proposta quentes, é outra, né? Explicando os panos quentes pros ouvintes. É que assim, tirando parte do processo, que realmente é o tipo de coisa que ninguém quer levar, mas eu geralmente sou assim no mundo freak por causa de uma questão de crença. Porque muitas vezes, sei lá, vou falar de exorcismo. Ah, porque a igreja católica vai tomando cu. Tipo, sei lá, tipo, o ouvinte não tá lá pra escutar a minha opinião. O cara tá lá pra escutar uma história de fantasma. E aqui, assim... E assim, sendo bem sincero, eu não pretendo ser panos quentes, só que eu não consigo me colocar pau na mesa em um ambiente em que eu não controlo o pau e nem a mesa. Então, eu não sei, tipo, é um... Nem a poentinha é mágica. Então, mas eu coloco um Barry White, né? Sendo incenso. Sem contar que a proposta do Mundo Freak, desde o começo, pra quem é ouvinte antigo aí, como eu... era você ter, né? Um believer, um non-believer e um cara. E o pano quente, que era o Andrei, fazer o meio de campo. Eu tenho uma observação muito importante pra já fazer desde o primeiro episódio. Com bruxa, tá? Não se limite a prática nenhuma, porque você não tem o incenso X, a vela da cor Y, o atame de 100 reais. Não se limite. No começo eu tinha um monte de traquitana. Hoje... Essa frase vai ficar meio esquisita assim, solta. Eu faço tudo com um dedo. Olha. Não precisa, gente. Não precisa. Pra citar o meu irmão, né? Hoje em dia eu tenho o cu e o dia. O cu é meu, eu não dividi ainda, e o dia vem pra todos. Então é isso que eu tenho. Vou trabalhar com isso. Não se limite a instrumentos. Qualquer coisa que você abraça vai fazer. Abraça a técnica Constantini e vai. Tem muito isso. Você tá começando qualquer coisa. Você tá começando a desenhar, você vai comprar o papel certo, com o lápis certo, com o nanquim certo. Não, você não precisa disso. Começa. Até você não precisa. Você não sabe usar aquele monte de coisa. Exato. Né? Começa. Isso. E depois que você começar, você Se vai quiser. Saber o que você precisa. É porque, tipo assim, eu quero aquele resultado. Então depende desses determinados objetos se você quer testar aquele resultado. Ou no caso de Goethe, tipo, você não vai achar o cinto com couro de leão, né, irmão? Espero que não, né? Pô. É, não, não tem grande favor, chance de ser ilegal também, né, gente? É. Se você não tem dinheiro pra comprar a túnica de veludo preto de 500 reais, não compre, meu filho. Faz pelado. Faça vestido de céu, exatamente. Eu ia falar vestido de céu, mas você já falou pelado. Inclusive, fica a dica, magias peladas são melhores. Magia pelada é melhor, sim, senhor. Tá bom. Promete que o demônio não ri? Não! Ninguém demônio pode não. prometer isso. Demônio gosta. Tá bom. Depende do demônio também, né? É, depende do corpo também, né? E da varinha do mago, né? Enfim. Acho que é isso, gente. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do Magicando número 1 sobre o nosso manifesto. Piloto. Espero que todos vocês tenham gostado. Nós desejamos aí boa sorte pra vocês. Espero que vocês desejem boa sorte pra gente. apoia.se/confidencial. Você pode deixar o seu apoio e participar do nosso grupo secreto, no qual você pode tirar dúvidas mais pertinentes e ter ali um contato mais íntimo com a gente, né? Porque assim, às vezes você pode deixar um comentário e pode... Com Barry White. Então. Aí vai do... Sei lá, pode colocar vai um Pablo Vittar. Mas ele patrocinou lá. Não, exato. Lia Clark já. Então se a gente tá falando de... A gente tava falando de punheta, boquete, então tem que ser Lia Clark. Ah, eu já não sei essas referências tá. aí, não, Ju. Tá, eu sou muito purista. Sou uma pessoa muito ingênua e muito inocente. Olha a auréola na cabecinha. Ah, olha só. A auréola da minha rola. Meu Deus! Então, não, mas a ideia é, tipo, sei lá, às vezes você pode deixar um comentário, quanto mais volume de coisas que vocês vão pedir pra gente, a gente pode passar na fila um tema ou outro e tal, mas a ideia é que no grupo, né, secreto dos apoiadores, a gente vai ter um pouco desse tete-a-tete com os nossos ouvintes, né, e aí é isso. Falem com a gente, fala. Você não tem nem Facebook, moleque? O que tu tá falando? Ah, mas aí as pessoas me contam tudo. Twitter. Ah, tá bom. Enfim. Tem curadoria, né? Beleza. Então é isso e a gente vai precisar arranjar um encerramento pro Magicano, né? Virar com o tempo. Virar. Como é que acaba o Manifesto Comunista mesmo? Não lembro como é que ele acaba. Acaba com um tiro, né? Com Magos choro da burguesia. Mundo, univos. Ah, é assim que acaba o nosso programa agora. Está muito coletivista pro meu gosto. Por favor. Shoplifters of the world, united takeover. É isso aí. Então, até o próximo, pessoal. Tchau. Beijo, tchau.